gosto de correr e de pular. Eu gosto muito de brincar. Porém, eu gosto muito mais de com meus amigos estar. Estar juntos é bom, amigos quero ter. Estar juntos é bom, ter amigos pra valer. Faça chuva, faça sol, qualquer hora, qualquer lugar, sempre juntos eu quero estar. Oh!